dia um homem esqueceu de mim. E quando os homens esquecem de nós, gera feridas em nós, desistência na nossa caminhada. A nossa filiação fica tocada, a gente fica sem identidade. O meu pai esqueceu de mim por 14 anos. Eu só fui registrada com 14 anos de idade. De repente você está pensando, mentira, você não sabe o que aconteceu comigo. E você sabe o que aconteceu comigo? Eu não sei quem te esqueceu. Eu nem sei, eu não sei qual foi o cara que te abandonou. Ele disse que te amava e que ia até o fim por causa de você, mas no meio do caminho, como dizem por aí, ele meteu o pé. E você está parada, está ferida, está estagnada. Não acredita mais em nada, não acredita mais em ninguém. Meu pai esqueceu de mim, mas o meu pai celestial, aquele que deu o seu único filho, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19, 20, vós não fois comprado com prata e nem ouro. O que o diabo está dizendo para você que você vale é muito menos do que o sangue que foi derramado por você. Você não vai ficar a vida toda não, menina, rastejando atrás desse amor. Porque tem um pai que te ama muito e muito e muito mais do que quem foi embora e te deixou na mão, e te deixou na pista, e te deixou na pior. Tem um homem que entregou a sua vida, que deixou o seu trono por amor de ti, por amor da tua alma. Prometeu, e ele não tem hábito de deixar na mão quem ele promete. Ele disse para os discípulos lá no livro de Atos: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, e eu vou. Mentira, por que você está falando isso? Eu estou dizendo isso porque precisamos ter temor em falar que Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E isso precisa arder no coração da igreja. Jesus vem. Aleluia. Jesus vem. Isso não é modinha, isso não é balela, isso não é gospel, isso é verdade. E precisamos temer e tremer quando ouvirmos isso. Ele vem. Ele vem. E aí, Midian, Jesus vem, e aí? E aí que Ele quer te encontrar esperando Ele lavada e remida no seu próprio sangue. Você está entendendo? Que não dá mais tempo de você ficar paralisada, estagnada, pensando em quem te feriu, pensando em quem te abandonou, pensando que você tinha razão. Ei, ao invés de ter razão, vamos